Eu amo meu Xbox 360. Eu jogo muito nele. Eu adoro ele. Eu transo com meu Xbox 360. Eu como meu Xbox 360. Eu amo meu Xbox 360. Eu jogo Call of Duty nele, me faz passar meu tempo. Eu amo meu Xbox 360. Quando eu tô sozinho, eu falo com ele. Quando eu tô sozinho, eu namoro com ele. Quando eu tô sozinho, eu interajo com ele. Meu Xbox 360. Meu Xbox 360. Meu Xbox 360. Eu te amo. Meu Xbox. Obrigado, Pedro. Tchau.